Bom momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade. Olá, amigos, eu sou Adriano Rosário, do podcast Papo Aberto. Eu sou Daniel de Almeida, lá do Doublecast Podcast e do podcast Já Ouviu Esse Disco. E se você aí na sua casa estiver ouvindo esse podcast, é porque o editor e o responsável pelo podcast obtiveram sucesso na missão deles. E eu sou apenas o Eric, do podcast Popularizando, que fala de música pop, e eu tô aqui no meio de várias pessoas de sucesso. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, mais uma semana aí de Papo de Calçada. É hoje pra falar de um assunto que talvez, acho que nunca falaríamos aqui, mas me deu essa ideia aqui na cabeça e vamos ver o que que sai. Como eu expliquei para os nossos convidados aqui, eles fazem podcasts voltados para essa área, né, de sucesso, vai falar de artistas de sucesso, entrevistar pessoas de sucesso, e então vamos falar sobre sucesso, o que é sucesso e como se chega lá, se tem uma fórmula, e aí a gente vai desenvolvendo. Mas antes de começar, nós temos dois participantes que nunca vieram aqui, né? O Adriano já esteve, já participou de um episódio lá sobre Coringa, já falou também aqui, já mandou depoimento em outros episódios, mas o Danilo e o Eric, não, né, primeira vez estão aqui, é uma honra pra gente receber esse pessoal. Então vou pedir para vocês dois, pode ser na ordem alfabética aí mesmo, se apresentarem, falar quem vocês são, de onde vocês vêm, o que que vocês fazem. Primeiramente, eu queria pedir desculpa aqui, porque se chamaram eu é porque tá caindo o nível do podcast. Não é possível que os caras foram me buscar lá no Doublecast, que só fala merda na internet, pra vir aqui mais. E, pô, já vou agradecer muito aí ao Guilherme e todo mundo que tá aí, porque eu sou ouvinte do Papo de Calçada e tô muito feliz de estar aqui. Eu com meu amigo Leonardo Nossetti, a gente faz o Doublecast Podcast, onde a gente fala de música, mas de uma maneira, vamos dizer assim, bem humorada, para não dizer escrachada. E aí eu tenho outro podcast que tá encerrando a primeira temporada agora, que é o Já Ouviu Esse Disco, onde toda semana eu falo de um disco e conto uma história relacionada, pessoal minha ou dos convidados, que é relacionada a esse disco aí do episódio. E, pô, vamos falar de sucesso, algo que eu não obtive na minha vida até hoje, mas a gente vai tentar falar um pouco aí sobre sucesso. E já quero pontuar, este podcast não está sendo patrocinado por meusucesso.com. Meu Deus, que currículo, cara. Fácil, hein? É um currículo de sucesso, eu diria. Que currículo, assim eu fico intimidado. Meu, eu sou o Eric, como eu falei, né? Eu tenho o meu podcast, que é o podcast Popularizando. Nesse podcast a gente fala também sobre música, mas sobre música pop em geral, né? A gente discute sobre a indústria da música pop. Em vez de ter... Como a gente pensa que a maioria dos podcasts sobre música pop, apenas eles querem falar sobre uma cena específica, sabe? Em vez de falar só sobre Anitta, que a gente gosta também, aliás, né? A gente gosta de discutir também meio que o que tem de errado na cena, o que tem de certo, que a gente gosta, que a gente não gosta, sabe? Sou daqui de São Paulo, tá ligado? E no Facebook, eu já sou super fã do Papo de Calçada. E eu tenho como provar. Que isso. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é... O que é sucesso pra vocês? Porque isso veio me batendo assim. Eu tava conversando até com a minha esposa outro dia. Ela falando assim... Ah, as pessoas às vezes não conseguem chegar ao sucesso porque são trabalhadoras, empregadas. Só o patrão que tem sucesso. Aí a gente foi entrando numas nóias assim, mas beleza. Eu queria perguntar a você, o que que é atingir o sucesso? Assim, vocês conseguem vislumbrar, tipo... Ah, o artista que chega em tal lugar, ah, ele vendeu tantos discos, ah, o atleta que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada, isso é o sucesso? Ou não tem essa graduação assim, o sucesso é particular? O sucesso, na real, pra mim, ele parte do princípio de um trabalho. São raras exceções que você, por exemplo, vai lançar um vídeo na internet, esse vídeo ele viraliza, e através dessa viralização desse vídeo, você se torna um cara famoso. Vamos dizer assim, mas a fama ela se dá em decorrência do seu trabalho, do que você desenvolve. É a mesma coisa que você pedir para Deus assim: Senhor, eu quero ser famoso, mas você não dá a chance, dá a mão para Deus assim, ó, tá bom, me dá tua mão pelo menos para te ajudar, sabe? Acho que o sucesso ele não cai do céu, você precisa trabalhar para você chegar pelo menos num patamar acima dos demais, vamos dizer assim. Que você já pode chamar de sucesso, né? É assim que eu visualizo o sucesso. Quanto mais você faz, quanto mais você desenvolve o seu trabalho com a frequência que você faz, a chance de você chegar ao sucesso é muito maior do que você ficar esperando o cair do céu, cara. Com certeza. Acho que tem muita gente que confunde fama com sucesso. Sucesso, por exemplo, se eu acordar hoje e falar: putz, acho que hoje eu quero erguer 50 quilos. E eu ir lá e erguer 50 quilos, obtive sucesso. E fama, às vezes, a pessoa fica famosa sem fazer nada, mas que ela falou alguma coisa engraçada, ficou famosa. Eu acho que, assim, a palavra sucesso, você pode englobar muita coisa, né? Dá pra você ter vários tipos de interpretação dentro do sucesso, né? Mas eu acho que é bem isso aí que a Adriana falou, que é esse lance do trabalho. Você tem que trabalhar muito pra você conseguir algo. E tipo, Danilo, você falou referente fama e sucesso. São duas coisas diferentes, né? Eu vou pegar um exemplo de 2015, tem uma época que eu fazia aula de baixo, né? E o meu professor que dava aula de baixo, ele falou pra mim que ele era um homem de sucesso. Por quê? Porque ele não tinha uma BMW na garagem dele, não era nenhum famoso, mas ele conseguia viver da música dele, sabe? Ele conseguia trabalhar com música com o que ele gostava. Então, tipo, essa concepção, pelo menos pra mim, eu acho que também se encaixa num sucesso, né? Tipo, ele teve sucesso em... Logicamente. Ganhar a vida no que ele gosta, né? É mais uma parada de objetivo pessoal, né? Assim, eu tava pensando também sobre isso. Às vezes a gente coloca, sei lá, vamos pegar aí o podcast, né? Eu não imaginava estar fazendo podcast até hoje, quando eu comecei. Mas pra mim eu tenho um podcast de sucesso, porque a gente começou do nada, sabe? E assim, hoje a gente tem, sei lá, se tiver 50 ouvintes, pô, são 50 galera, 50 pessoas que toda semana tá ali ouvindo. Cara, pra mim é tão gratificante que isso é um sucesso, sabe? Então assim, não precisa ser o cara lá de cima, sei lá, o Jovem Nerd, só que tem sucesso com o podcast. Eu acho que tem tanta gente que faz a parada, que, sabe, consegue ali, faz, é reconhecido, sabe? Eu acho que o sucesso também vem um pouco do reconhecimento. Apesar de que você fala assim, mas você tem que ser feliz com você mesmo, você tem que gostar do que você faz, mas, pô, também o reconhecimento é legal, né? O artista, ele quer ganhar o disco de ouro, ele quer ganhar um Grammy, ou que seja, que for um Emmy, né? Se ele for ator... Porque estão reconhecendo o trabalho dele, eu acho que o sucesso também passa por aí, né? Com certeza, acho que esse que você falou do artista ganhar o Grammy, talvez, ou uma atriz, um ator ganhar um Oscar, talvez seja bem um símbolo do sucesso, né? Que a pessoa fez toda uma oficina, estudou, aí começou a fazer trabalho pequeno, fez trabalho grande e ganhou aquele prêmio que é o prêmio máximo. Então, tipo, meio isso que é o sucesso, né? Aí você falou do podcast aí, a gente, eu sempre tive vontade, né, inclusive eu conto no meu site do Papo Aberto um pouco da história, mas eu fiz um episódio no final do ano passado que foi uma retrospectiva do que rolou no ano passado no Papo Aberto, e lá eu conto um pouquinho, né, de como que eu comecei a fazer, porque eu sempre gostei de rádio, sempre gostei de escutar o rádio, só pra você ter uma ideia, antigamente eu assistia um jogo de futebol quando era mais novo, e eu deixava a televisão no mundo, mas escutava no radinho, cara. Eu gostava muito, sou muito fã, assim, da parada do rádio. E você vê o seu podcast chegando... Quando você vê lá na estatística, você lançou um episódio agora, você vê o que teve uma, duas, três, quatro... Pô, você fala, caraca, velho, tem gente ouvindo. Isso é o que o Guilherme falou, é um sucesso, cara. Porque, tipo, já é um êxito, né, vamos dizer assim. É um êxtase, você fala, caraca, gozei. É de mais ou menos assim. Sim. Mas, tipo, o sucesso, ele só vai valer se foi realmente do seu esforço, certo? É isso que eu falo, exatamente. Tipo, mas a gente pode dar algum exemplo, sei lá, uma pessoa que... Vamos supor que eu seja um cara de uma empresa, do meu pai, cresci nessa empresa. Eu sou um cara de sucesso? Então, mano, aí que a parada que eu tava conversando com a minha esposa foi justamente isso. Porque a gente entrou numa ideia de... ah, eu sou funcionário de alguém a vida inteira. Ah, eu então não vou conseguir ter sucesso porque eu sou funcionário. Eu falei, cara, depende muito do que você considera sucesso. Porque, por exemplo, ah, eu sou funcionário, sei lá, eu tenho ensino médio e sou funcionário a vida inteira. Mas, sei lá, eu coloquei meu filho pra fazer faculdade, sabe? Meu filho foi o primeiro da minha família a fazer uma faculdade. Eu considero isso um sucesso. Sabe? Eu considero isso um sucesso. Por mais que você ficou ali a vida inteira trabalhando pra alguém, você não montou a sua empresa, você não foi empreendedor, você não foi aquela coisa toda, mas você conseguiu dar um passo além do que você já deu, sabe? Você foi além. Agora, sei lá, você tem um cara que é o pai é dono de uma oficina mecânica. Aí o cara foi e herdou a oficina mecânica do pai, ele é patrão, ele é dono do próprio negócio e tudo mais, mas ficou naquilo ali, não deu um passo além, sabe? Eu acho que o sucesso está muito ligado nesse ultrapassar o limite, sabe? Apesar que o brasileiro gosta muito dessas histórias, né, de superação, aquele vai lá no Luciano Huck, no Faustão, no sei lá onde, na Record, e vai falar assim, ah, o fulano que saiu não sei aonde, saiu, não tinha nenhum sapato pra calçar, agora ele é o jogador do Flamengo, ele é o jogador do Corinthians, sabe? Ele é o cantor pop sertanejo que tá estourando, sabe? Eu acho que vem disso, sabe? Da pessoa se superar mesmo. Eu acho que o sucesso depende da superação. Cara, tipo, vou dar exemplo da minha mãe, cara, então, tipo, já que a gente falou essa parte. Minha mãe, ela veio de Minas Gerais, Jaíba, cidade pequena, né? E, tipo, ela vem aqui fazer faxina aqui em São Paulo, né? E já naquela época ela escutava meio que umas ofensas da patroa e tudo mais. Aí ela começou a trabalhar como copeira numa empresa. Aí na época que ela começou a trabalhar como copeira, ela começou a fazer faculdade, certo? Que foi como técnico de segurança de trabalho. Pra subir na empresa, a empresa demitiu ela e ela voltou como técnica de segurança de trabalho. Isso meio que eu também aplico como sucesso também, né? Tipo, porque ela às vezes já ouviu da patroa dela, tipo, ou você escolhe seus filhos ou você escolhe a gente. Ou já alguma coisa da patroa dela falando, tipo, ah, você vai voltar pra cá porque você sabe que não vai conseguir nada além disso. Então essa parte dela conseguir terminar sua faculdade, pra mim também foi um sucesso, pra mim ver minha mãe vencendo essa parte. É, acho que sucesso muito você pode ligar com isso que a gente tá até comentando, de você colocar uma meta. Por exemplo, ah, eu comecei a fazer faculdade, sei lá, de jornalismo agora. E a minha meta é se formar. Se você se formar, você obteve sucesso. Porque, tipo assim, você pode ter esse sucesso que às vezes você nem planeja, que nem vocês falaram, ah, o menino não tinha o que comer, não tinha o que botar no pé e hoje é um jogador. Vai ver, ele nem... Aqui no Brasil, né, também todo mundo, toda criançada quer ser jogador de futebol, mas vamos supor que o cara tem o dom, ele só foi jogando, ele foi fazendo, na hora que ele viu, ele tá no Real Madrid. E tem aqui aquele caso que o cara foca naquilo e ele trabalha e consegue. Por isso que eu falei, é bem complicado, né? Definir exatamente o que é o sucesso. É meio que você tá descrevendo meio que o caso do Messi e Cristiano Ronaldo, né? O Messi, a gente vê que o cara tem o talento desde criança e o Cristiano Ronaldo correndo. É engraçado, outro dia eu tava pensando nisso também, sabe? Eu falo assim, pô, o Cristiano Ronaldo é foda, mano. Sabe? Ele é foda porque o Messi é um gênio, cara. E ele correu atrás e conseguiu tanto quanto. Uhum. Eu tava vendo um vídeo dele quando foi campeão da Eurocopa, sabe? Ele agradecendo os companheiros, a comissão técnica, tudo no vestiário. E eu parei pensando, pô, o cara foi... Eu acho que ele foi mais longe que o Messi, saca? Porque o Messi, pela seleção, não conseguiu nada ainda, né? E pelos times, eles conseguiram tudo, a mesma coisa, um que o outro. Então, eu falei, pô... Vai botar a discussão de Messi contra Cristiano Ronaldo aqui? Não, mas eu quero pertinente. Inclusive, eu quero apimentar isso aí, porque assim, eu já fiz um podcast de futebol e eu tenho um amigo meu que ele não participou, mas ele gosta... Cara, se ele vê uma mulher gostosa pelada do Cristiano Ronaldo, ele abraça o Cristiano Ronaldo. O cara é muito fã do Cristiano Ronaldo. O cara é muito fã do Cristiano Ronaldo, assim, ele... E eu gosto do Messi, porque o Messi tem um lance de o seguinte, cara, o Messi... ele nasceu com o dom, quanto mais ele treina, melhor ele fica. Então e o Cristiano Ronaldo é craque também, mas ele não nasceu com o dom de jogar bola. Ele sabe jogar futebol, ele tem a noção, mas ele teve que treinar. O Cristiano Ronaldo é o maior atleta do mundo, cara, atleta. E o Messi é o maior jogador que eu já vi jogar na minha vida, velho. Eu vi futebol desde 92, cara, acompanho futebol, muito tempo já. E, cara, tem essa diferença muito grande e o sucesso do e você percebe que o sucesso do Messi incomoda o Cristiano Ronaldo. E já não é o contrário, o Messi não tá nem aí com o Cristiano Ronaldo, velho. Tipo, meu, você ganhou, beleza, parabéns, segue tua vida, eu quero ficar na minha. Já o Cristiano não, cara. O Cristiano, ele olha o Messi e fala assim, velho, putz, eu tenho que parar esse cara de algum jeito. Se ele pudesse ser zagueiro pra dar uma butinada no Messi, acho que ele daria, cara, entendeu? Acho que tem esse lance também de... Mas aí que tá, os dois têm sucesso, né? Mas, tipo assim, tem sucesso, mas você percebe a diferença, né? Tipo, o Messi, ele tem um dom e ele joga a bola, beleza, tá lá. Sim, mas o Cristiano precisou desenvolver isso a mais, entendeu? Mas, tipo, só ter sucesso não é o suficiente, então. Eu tenho que competir com você pra ter mais sucesso que você, tipo isso. No caso, o CR7 é isso aí, velho. Ah, mas sei lá, mano. aquele lance do Messi não querer jogar mais pela Argentina quando perdeu a Copa do Mundo lá, eu acho que ele ficou mordido, sabe? Mas já estão velhos, né, cara? Mas aí não é querer trazer o futebol pra dentro do debate aqui, não é isso o mérito, mas o Messi não tá nem... Tá cagando pra seleção argentina, velho. Então tem essa também, tem esse lance também. Mas olha, tipo, o Cristiano Ronaldo, ele conseguiu ganhar a Eurocopa com um bando de pereba do Portugal. Um bando de pereba. E isso mostra a vontade do cara, cara. Isso mostra a vontade do cara. E o Messi não conseguiu ganhar um título sequer. E tem nomes ali, sabe? Ele não tá sozinho na Argentina. Ele só, parece que ele só faz no Barcelona, né? Ele só jogou no Barcelona desde criança, né? Tipo... Então, quando o Cristiano, ele vence o Messi, ele obteve o sucesso dele ali. Essa é a meta dele, né? A meta dele é essa, a meta eu preciso ser melhor que o Messi. Mas então o sucesso é o que eu quero e não que as pessoas veem de mim então, porque eu vejo ele como um cara de sucesso, mas ele não se vê como um cara de sucesso. É aí que tá o X da questão, né? Mas aí o Eric, tem um lance de que sucesso você vê ele, que sucesso? O lado jogador, o lado financeiro, você, que tipo de sucesso? Senhora. Porque assim, tem um lance, é que eu falei, essa é uma opinião minha. Isso dá muita discussão aqui, velho, você não tem noção. Os caras, você é louco, você tá maluco, Cristiano Ronaldo... Então tudo bem, eu concordo que ele joga demais, mas eu não acho que ele tem tanto... O sucesso do Cristiano Ronaldo hoje é muito maior ganhando do Messi do que ele pensando nele próprio. Então o sucesso pra ele, o êxito pra ele, é ele falar assim, mano, eu preciso ganhar desse cara no final do ano, eu preciso ser melhor que ele. Eu preciso fazer mais gols que ele na Juventus, por exemplo, sabe? Então tem esse lance de, no caso, especificamente desses dois caras, né, a gente pode discutir se é, foi exatamente o que você falou, Eric, a gente pode discutir sucesso pra quê, em que sentido, aí cabe uma discussão muito aberta nesses dois caras aí. Se a gente trazer pro nossa realidade, o que eu faço hoje, de onde eu vim, onde eu tô hoje, não tô falando nem de podcast, tá, nem por isso eu não tô nem sorrindo com milionário, nada disso, mas... Eu acho que, cara, eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, eu tenho dois filhos lindos. Então, pra mim, o sucesso tá aí, cara. Então, tipo, vai de cada um quando pensa o que é sucesso, entendeu? Então, aí eu vou puxar mais pro lado da música agora, né? Que temos os nossos especialistas em música aqui. Esse lance da rivalidade, de, tipo, buscar o sucesso em cima do outro, tá muito na música, né? Na música pop ou na música em geral. Tem sempre essas rixazinhas, né? Tinha bastante disso no rap, né? Antigamente, que era um querendo enganfinhar o outro ali e fazer uma música, e nisso os caras iam crescendo pra caramba, né? No rap ainda tem hoje em dia, se você olhar... Ainda tipo, rola hoje em dia? Se você olhar a cena nacional em geral, tipo, não só o gênero rap, a vertente também, tipo, trap, do hip hop, os gêneros também tá acontecendo isso também hoje em dia. 2016, por exemplo, quando foi a época que o rap ficou mais em alta no Brasil, foi o porquê? O cantor da Bahia, que é o Baqueixo do Blues, ele lançou a música lá, o Sulicídio, né? Onde ele falava o nome de vários artistas de São Paulo e do Rio. E, tipo, naquela época, dificilmente o pessoal escutava artista fora de São Paulo e de Janeiro. E graças a ele, querendo ou não, ele pegando na ferida, ele conseguiu trazer o pessoal pra escutar o rap de fora, da Bahia, de Minas Gerais, de esses cantos também. Isso foi um sucesso pra ele também, sabe? Aliás, com essa música, ele fez o rap ficar mais em alta. Tipo, o rap sempre teve alto, mas com essa música ele fez o rap ficar mais alto no Brasil e voltando a ser meio que uma moda como era nos anos 90 também. É que no rap eu vejo isso, eu não vejo como que assim, um quer tacar o pau no outro pra ficar famoso. Eu acho que os caras é mais um lance de se expressar mesmo, né? O sucesso, assim, em forma de ficar famoso e tal, vem por consequência, né? Que nem esse que você citou aí. Eu acho que o cara, ele tava... Não sei se é isso, né? Mas a vontade dele era mais expressar mesmo. De, pô, tem tanta gente boa fora do eixo ali, Rio-São Paulo. Vem ouvir a gente aqui, pô. E soltou tudo que ele tinha. Até eu cheguei a ouvir esse som já, um pessoal comentou comigo, e é bem pesado o negócio. Nossa, ele xinga mesmo, tipo, sem sim, dó. Sim, sim. Mas esse lance da música aí, especificamente do funk, do rap, por exemplo, é trazendo a parte mais pop, né? Que, por exemplo, o funk. Existe uma certa rivalidade entre estados, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, né? Pra ver quem faz mais sucesso, né? Tipo, os cariocas têm o lance do funk mais enraizado, depois o paulista chega com outro tipo de funk diferente. E aí, aquela briga aí, a gente vai na brigar pelo sucesso, né? Tipo, será que o meu funk é melhor que o funk do Rio? Quem faz mais sucesso nessa parte, né? Tipo, eu acho que tem essa rivalidadezinha também, pra ver quem chega o êxito mais rápido, né? É, durante sim, um bom sim. tempo. Durante um bom tempo, o funk de São Paulo tá fazendo bem mais sucesso que o funk carioca. Aí os caras inventou uma novidade, que é o 150 BPM. Agora todo mundo quer escutar, sabe? Isso... Agora os artistas hoje em dia do funk, eu não vejo tanta briga entre o que é mais underground, sabe? Mas eu vejo mais em quem tá lá no topo, lá em cima, que realmente, tipo, tem uma disputa entre todos agora, sabe? E, tipo, a gente tem, por exemplo, o MC Fiote. Dá exemplo do MC Fiote. Ele fez uma música que pegou 1 bilhão de views fazendo funk mesmo. Diferente da Anitta, que largou o funk. Que ela largou o funk e fez outro gênero. Mas o Fiote, com o funk mesmo, pegou 1 bilhão de views no YouTube. Tipo, isso antigamente a gente não viria isso. Isso é um puta do sucesso também. Na própria música, aí você tá falando, a Anitta não faz mais funk, mas vou considerar que ela veio do funk, né? Vem do funk. Ela e a Ludmilla agora estão protagonizando uma verdadeira guerra, as duas, né? No Instagram, post, sei lá, a Ludmilla fez música de cobra pra Anitta, até colocou uma sósia da Anitta. Mas essa música, tem Guilherme, um lance de marketing envolvido ali também, né? Pra, tipo assim, essa briga gerando um marketing é uma parada meio consciente. Mas essa música que a Ludmilla fez, Guilherme, tipo, essa música, na verdade, ela já tava pronta, sabe? E ela acabou acontecendo. Essa música ficou pronta na época que ela teve a treta com a Anitta. A música era pra ter outro nome, mas ela acabou mudando pra Cravo Venenoso, entendeu? Então, tipo, a música, necessariamente, ela não foi feita pra falar da Anitta em si, tá ligado? Mas acabou sendo pertinente pro momento, entende? Pro que ela queria. É, eu cheguei a acompanhar um canal no YouTube que eles comentam essas tretas da internet e tudo mais. E aí eles foram destrinchando, sabe? O canal é até bem engraçado, tem que pegar o nome do canal aqui. Mas ele é bem, bem legal. E, tipo assim... E foi, né? Essa, meio que foi fomentado, porque até descobriu que a produtora, sei lá, da Ludmilla, é ex-agente produtora da Anitta, sabe? Então meio que foi uma parada, assim, estrategicamente pensada. E eu achei isso da hora, cara, porque é aquele lance, né? É, quem não é visto não é lembrado, né? Então, às vezes, o nome tá meio pra baixo, tem que levantar de algum jeito, sabe? E, cara... Se for falar assim, coitada da Anitta que sofreu esses ataques da Ludmilla. Mas a Anitta já fez isso com outras pessoas, saca? Teve, antigamente tinha treta dela com a Valesca Popozuda. Sempre tá tendo essas paradas na música pop pra levantar, né? Cara, eu já vi acontecer bastante, tipo, na música pop, por exemplo, uma treta entre vários artistas. E do nada eles marcaram um show junto, por exemplo, depois. A treta acabou, caralho. Certo? É isso mesmo. Tipo, eles fazem uma treta e, sei lá, eu tô tretado com você, Guilherme. Aí depois do nada, depois de um mês, eu me resolvi com o Guilherme e agora vamos fazer um evento juntos. O evento lota e é isso. É o famoso trash talk, né? Pra vender pay-per-view aí. Claro que eu até acho que esse lance da Ludmilla aí com a... Essa minha mulher saberia te responder de prontamente aqui. Esse lance da Ludmilla com a Anitta, eu acho que é um lanche mesmo, as duas são lanche. É um tá lance com mais fome. De. É um lance mais de marketing, assim, do que qualquer um, do que tipo treta mesmo, sabe? Eu acho que. Pra ver. Vamos ver até onde a gente chega com essa paradinha aí dessas briguinhas, sabe? Sei lá. Sim, porque assim, as duas já são artistas de sucesso. Ela, a briga delas agora é só pra ficar com o nome em alta, né? Sucesso elas já tiveram na vida. Tem que lembrar que o nome da Anitta, ele é conhecido lá fora. Tanto que agora ela vai... Exatamente. Ela, agora ela tá fazendo um álbum, nenhuma música do álbum vai ser em português, vai ser tudo em espanhol. Que ela Nossa. Tem, vai fazer um álbum, vai ser todo álbum completo em espanhol. Tanto que ela já lançou uma música nova, o Toca Me, com o Arcangel e o De La Ghetto, que é bem famoso lá na Europa. Então, tipo, o pessoal lá fora escuta a Anitta, tá ligado? O pessoal conhece a Anitta. Então e automaticamente, se eu treto com você, você me leva lá pra fora. Mais ou menos assim. É, exatamente. Né? Lembrando que ela tem contato com a Warner também, a Warner dos Estados Unidos também. Tipo, ela conseguiu um nível pop internacional já, praticamente. E usando a temática brasileira nas suas músicas. Diferente de algumas artistas que fazem, que não tem essa... Por exemplo, a Luísa Sonza, eu escuto umas paradas dela, mas tipo, ela não tem ainda a pegada da música, do pop brasileiro, sabe? Ela faz o pop, mas não um pop brasileiro em si. É, a Luísa Sonza eu tentei escutar, mas não curti muito não. Também não, prefiro a Alexa. Achei bem fraco. A Anitta eu curto, eu acho maneiro, assim, apesar de ter meio com o ranço da Anitta, que eu acho ela meio enjoadinha, mas dá pra escutar as músicas dela. E a Ludmilla, eu acho que a Ludmilla é muito boa pra fazer jingle, sabe? Pra vender pra Tim, pra vender pra jingle pra alguém. Mas fazer música mesmo, sei lá, acho que a... Nossa, eu lembro da época que ela era Miss Beyoncé ainda. Pô, era aí era foda. Não, olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se ficar de causado, o corpo a come. A porrada come. Essa época aí era sinistra. Aí é o bicho comia. Mas é que tá, tipo, ela mudou o nome da Miss Beyoncé pra Ludmilla, né? Tipo, do arsenal nome artístico. Pra conseguir ter o sucesso também. Tipo, eu fiquei... Sim. Pra marcar o nome dela, né? Por exemplo, a gente também tinha o Naldo também. Era MC Naldo, virou Naldo Bene. A gente tem o Kevinho, que era MC Kevinho. Só Kevinho agora. Então, tipo, meio que parece que todo mundo que começa no funk tira MC do nome. Mas aí, aí tem o lance do empresário também, cara. Quando a gente fala da música, assim. Porque é o que acontece. Por exemplo, eu sou Adriano Rosário. Vamos supor que um dia o Papo Aberto chega aí a 1 milhão de downloads. Cara, você tem que mudar teu nome, velho. Você tem que colocar Adriano em alguma coisa. Porque fica mais evidência, aquele lance, assim. Então, acho que o próprio empresário mesmo, quando o cara por exemplo, o Lucas, que jogou no São Paulo, ele era Marcelinho, cara. Pô, ele quer chamar o Marcelinho. E aí, tipo, os caras falam assim, meu, se você for como Marcelinho, você vai criar rincha na torcida do São Paulo, porque você não tem nada a ver com Marcelinho Carioca, esquece. Seu nome tem que ser Lucas, e virou Lucas. Então, assim, tem esse lance do empresário que faz com que o artista, ou qualquer artista mesmo, né, ele mude por conta do cenário. Então, se ele ficar, talvez, como MC, por exemplo, MC Naldo, MC Beyoncé, MC Anitta, era MC Anitta, pô. Era MC Anitta. Então, se você fica com esse lance de MC, você vai ficar numa vala, no nicho só de funkeiro básico. Esses funkeiros aí da Condzilla, mais ou menos assim. Isso não vai pra fora, entendeu? Depende. Tipo, a gente tem o MC Zack, que lançou música nova agora. Lançou música com a Anitta e com o Taiga. E, tipo, ele ainda mantém o nome MC. E ele também já tá também buscando fazer sucesso lá fora. Até, talvez um dia ele tire o MC do nome, mas, por enquanto, com o MC no nome, com o MC Zack, ele tá fazendo sucesso. Claro que a maioria das participações que tem nas músicas dele são participações que tem o nome maior que o dele. Então faz meio que a música parece que não é dele, sabe? O Adriano tocou num ponto aí bem bacana, que é o lance do empresário, né? O empresário, às vezes, ele é muito responsável pelo sucesso. E aí vale pro esporte, vale pra música, pros atores, porque a visão da pessoa, né, do tipo, ó, isso aqui vai aqui que vai dar certo, sabe? Às vezes o produtor também, né, eles falam muito do Rick Bonadio, por exemplo, o cara, todo lugar que ele vai, que eu já vi lá no Ido, sei o que, eu fiz o Mamonas Assassina, sabe? Então, tipo assim, eu peguei o Mamonas Assassina, era ninguém, botei ali e tal, dei uma repaginada dele. Então, tipo, os caras também se vangloriam disso, né? Tem o Liminha também, né? Que é produtor super famoso aqui no Brasil, que várias bandas de rock e tal. Como que vocês veem isso aí? É importante ter esse cara por trás? Não, e esses caras aí, Gui, rapidão, antes que o rapaz vão falar aí, só pra mim complementar aqui uma parada. Esses caras aí, eles... É como se você chegasse no mecânico com seu carro quebrado, velho. Você não sabe o BO, mas o mecânico só de bater o olho e falar assim, ali é o, sei lá, é um rabiboca que queimou ali, entendeu? Você não sabe. O produtor, cara, ele é a mesma coisa. Ele canta aí pra mim, canta uma palhinha aí. O cara dá uma palhinha, o cara assim, meu, como que é teu nome? Ah, fulano. Então, meu, muda pra esse nome de cá e vem pra cá, pra esse estilo que você vai dar certo. O produtor tem essa pegada aí de meio que ter o feeling. E esse cara que você citou o nome aí, esse cara tem um ouvido, cara, que parece que, sei lá, meu, o cara consegue... E tem outras pessoas, inclusive ele, se eu não me engano, esse mesmo cara, ele também... A Manu Gavassi também é com ele também, que fez, não sei. Sim, mas, sim. Então, cara, é um lance, tipo, de um produtor tem esse feeling de ouvido, falou, putz, cara, seu nome é tal, mas acho que se você mudar pra esse nome daqui e partir pra esse estilo de música, vai ser melhor pra você, entendeu? Acho que tem esse lance também, né? Tipo, o Rick Bonadio, ele também já produziu bandas como o NX Zero e o Fresno, sabe? Porém, a banda Fresno, O ex-integrante da Banda Fresno, na verdade, que é o Estevam Tabares, ele sempre que tem a oportunidade de criticar ele, ele critica. Por quê? Porque ele queria fazer um som pra banda e ele fazia outra coisa. Ele queria que a banda fosse de um jeito e ele colocava o Fresno na capa da Capricho. Tipo, o Fresno sempre foi vendido como se fosse uma banda parecida com Restart, Cine, mas ele era totalmente diferente. Mas foi diferente dessa forma, sabe? Então, tipo, o Rick Bonadio meio que mexeu no som dos caras, sim. Fez os caras ter sucesso, sim, da banda Fresno. Mas eles sempre criticam ele quando tem oportunidade. Não tem contrato hoje, mas eles sempre criticam a oportunidade de não ter feito o que eles exatamente queriam, sabe? O Rick Bonadio, que chegou esses dias aí, falou que ele era o responsável por fazer o primeiro podcast de música aí da internet. Tá sabendo legal ele. É mesmo? Teve essa treta? É o quê? Acho que foi ano passado, final do ano passado, começo desse ano, eu não me lembro. Acho que ele lançou um podcast e ele falou, ó, porque o meu podcast é o primeiro podcast de música do Brasil. É, tá sabendo legal aí, parabéns. Mas é isso que o Adriano falou. É, o cara, ele vê a pessoa, ele já analisa, eu acho que assim, ele, o produtor, o empresário, esses caras não analisam falando em cantores nem música. Não analisa só a voz. Vê o cara de cima a baixo. Às vezes o cara pode ter uma puta voz, mas o cara chega vestido que nem o Falcão do Brega pra fazer um estilo que não tem nada a ver com aquilo que ele apresenta. Então, eu acho que o empresário, esses caras, produtor, eles são uma ferramenta pro cara chegar no sucesso. Hoje em dia você ainda tem YouTube. Às vezes o cara lança um vídeo fazendo um cover de violão e voz e tem 1,5 milhão. E alguém vai lá e contrata ele. Mas até um tempo atrás, se você não tivesse um cara desses por trás, você não fazia sucesso, você não ficava famoso. E o produtor leva você pro Faustão, cara. O lance é você ir pro Faustão. Exatamente. Entendeu? Se o cara, foi o que o Danilo falou. Se o cara chega lá assim e fala, meu, eu vou chegar lá, eu canto pra caramba, então eu vou chegar vestido igual o Falcão, mas eu canto rap, por exemplo. É. O cara vai chegar assim, mano, na moral, você não vai chegar no Faustão, não, cara. Quero levar você pro Faustão, você canta demais. Mas vamos mudar pra esse estilo daqui. E aí, E eu tenho certeza, cara, eu acho. Eu acho já partindo pra certeza. Que quando o cara chega e o produtor fala isso, meu, deve ser uma puta de uma frustração, cara. Porque pensa, você se moldou pra aquilo, cara. Putz, você criou um personagem, vamos dizer assim. Uhum. E o produtor chega e você fala assim, cara, mas pra você ir pro Faustão, que é pra lá, você faz sucesso. Porque daqui pro Faustão, você vai pra tocar em onde você quiser. E você tem que trocar de estilo, você tem que trocar de jeito de se vestir, de se portar diante de uma câmera, enfim. Não é só sua voz que vai importar, não, cara. Tem esse lance exatamente. Também. É, exatamente aquilo que eu falei do Rick Bonadio, né? Do que aconteceu com a banda Fresno. Tipo, o Rick Bonadio mudou a imagem dos caras. Lembrando que o Fresno, ele começou em 99, o pessoal não sabe disso. Começou em 1999. Os caras, se vocês procurar a foto dos malucos no começo... É, a roupa do cara, a aparência é totalmente diferente do que foi na mão do Rick Bonadio. Tanto que os caras apareciam na Capricho, sabe? Mas, tipo, como eu falei, o ex-integrante do Tavares, ele sempre critica essa parada porque ele ficava frustrado. Porque, tipo, ele queria fazer uma coisa e o Rick Bonadio chegava, não, você tem que fazer isso aqui pra dar certo. E por isso hoje ele tem a carreira solo dele, ele faz tudo independente, né, sozinho. Não faz o mesmo sucesso que antes com o Fresno, mas ele faz o trabalho dele sozinho mesmo, do jeito que ele gosta, né? Mas tem essa parte, tipo, você quer o sucesso, ele acaba tem que se vender um pouco às vezes. Não, assim, e esse lance da produção e nome, muita gente acha que, tipo assim, ah, eu canto pra caramba, eu vou ter sucesso na vida. Não, se você chegar pra qualquer um e falar, você conhece a Stephanie Germanotta? Ninguém vai fazer ideia de quem que é. E você fala, e a Lady Gaga, você conhece? Pronto, todo mundo conhece. Não é só você, é o conjunto da obra, né? É, tem um lance, né? O visual, como você se apresenta é uma parada muito louca, né? Às vezes a gente fica pensando assim, ah, a pessoa tem que ser autêntica, tem que ser ela mesma, mas será que é isso que o público quer? Porque se você vai pensar no sucesso pro lado de ser reconhecido, você tem que entender o que as pessoas querem, sabe? Por exemplo, você pega um artista sertanejo aí, que hoje em dia até tá numa meio baixa, assim, mas Fernando e Sorocaba, sabe? Tinha uma época aí, uns 5 anos atrás, ou menos, mais que isso um pouco. Cara, eles lançavam a mesma música sempre, sabe? Mas os caras descobriram a fórmula, era o que a galera queria ouvir. Sei lá, Marília Mendonça... A fórmula do sucesso. A Marília Mendonça. Cara, de 20, 10 músicas da Marília Mendonça é tudo igual. sabe? Mas é o que o pessoal quer ouvir, cara, sabe? A galera quer ouvir isso. Aí ela fala assim, ah, mas eu queria fazer um som mais assim, não sei o que e tal. Mas será que vai dar sucesso, sabe? Será que a galera quer ouvir isso? Então o que que vale mais? Você fazer o que você quer ou você obter o reconhecimento, sabe? Será que você vai ser feliz com o reconhecimento ou fazendo o que você quer? Eu acho que existe um limiar aí, sabe? De saber o que, que a pessoa quer, sabe? Onde tá o sucesso dela, e às vezes a maioria das pessoas não entendem isso, sabe? Tipo assim, ah, eu tenho que fazer, sei lá, eu tenho que chegar em tal lugar, mas eu não quero fazer o que todo mundo faz pra chegar em tal lugar. Pô, então será que você vai conseguir? Será que você tomar o caminho da direita e não da esquerda, você vai conseguir chegar lá? Então, aí que tá. O sucesso é o se o cara conseguir fazer o que ele quer, sem querer se moldar o que as pessoas querem, e ele conseguir chegar onde ele teve sucesso. Ele obteve o sucesso. Não sei se ele vai obter a fama, né? Mas o sucesso, talvez ele pode conseguir. Você sabe que esse papo aqui que a gente tá batendo agora me bateu um filme na cabeça, que é o... Ele faz muito sentido o que a gente tá falando agora, a parte de produção, a parte de sucesso, que é Os Dois Filhos de Francisco, cara. Você já assistiu esse filme? Uhum. Porque se você pegar o nome... Eu não vou lembrar agora. Putz, eu não vou lembrar o nome dos caras no começo, cara. Mas se você vê o primeiro empresário dos caras, colocaram o nome da dupla, nome totalmente, e falaram assim, não, putz, esse nome não vai dar certo. Baby e Jefferson. É, entendeu? Você vê o nome. Cara, o nome era mó difícil de você falar. Daí o irmão faleceu, aí foi sozinho, e aí conseguiu o Zezé e Dudu. Lembra o Zezé e Dudu? Aham. Uhum. O Dudu tinha um cabelinho meio de... Mas você vê que, com certeza ali, o filme não fala, mas a troca de nome foi importante pro Zezé e o Luciano. Então, tipo... Depois chegou o Luciano, depois um pouco mais tarde. Mas o filme, ele retrata mesmo como é que você começa o sucesso. Então, tipo assim, cara, com esse nome aqui, velho, você não vai chegar a lugar nenhum, não. Tem que mudar pro nome mais fácil, pra galera ouvir e falar assim, meu, Zezé e Luciano, cara. Pô, beleza, entendeu? Mais ou menos assim. O nome do Zezé de Camargo, por exemplo, ele não ia fazer sucesso, mas nunca. Nunca. Ele é o Mirosmar José de Camargo. Mirosmar não vai, né? Pô, e o nome do Luciano nem... Eu vou até puxar aqui, quando você tava. O nome do Luciano nem é esse, velho. Elson David de Camargo. Mirosmar e Elcio? Pô, cara. Quem é Mirosmar e Elcio na fila do pão, cara? Pô, eu não acho que não ia arrumar nunca. Então tem que virar Zezé e Luciano mesmo, não tem essa, cara. A maioria das duplas sertanejas, não, o nome que eles se apresentam não é os nomes de verdade, né? Você não tem aquele caso daquele Taeme, eu acho que é Taeme Thiago, que saiu o cara da banda, o outro cara que entrou, falou, não, você vai ter que ser o Thiago, porque se a gente mudar pra Taeme e Duduzinho, não vai funcionar. Você tem que ser o Thiago. Essa parada do nome é bem real até, porque, tipo, não só você fala de sertanejo, mas também no rap. Tem um rapper chamado BK, Danilo, não sei se você já... Mas ele deve ter ouvido o BK, né? E, tipo, o nome de verdade do cara é a Bebe Biquila Costa Santos, tá ligado? Nossa, não funciona. Pô, se você me falasse o nome do cara Bebe Biquila, você assim, onde que bebida que é essa? Tipo, nome de bebida, velho. A Bebe Biquila, aí, tipo, é BK. Melhor, só deixa isso tudo dentro, BK. Acabou. Eu acho que o único que conseguiu isso foi o Tupac, né? O Tupac, ele conseguiu. O nome dele é Tupac mesmo, ficou e foi, né? Pegou. Porque, por exemplo, o 50 Cent, eu acho que ele não chama 50 Cent. O Ice-T, eu acho assim, pô, que ele não chama Ice-T, né? Então é importante o nome, né? Até perguntar pro Danilo, que é da área de design, o lance, o conceito visual é uma parada importante, por exemplo, pra uma marca, né? Eu já ouvi e tal, o pessoal falando sobre isso, sei lá, você vai pensar numa logo, aquilo ali já começa o sucesso da empresa, já começa do conceito, né? Sim, esse é um assunto que eu fico meio que me dá um pouco de gatilho, porque, tipo assim, o pessoal fala muito assim, cara, por que que você bebe Coca-Cola? Ah, putz, porque a cor vermelha me dá fome, o barulho da Coca-Cola, quando eu escuto, eu sinto vontade de tomar. Não, hoje não, porque a Coca-Cola já está estabelecida. Mas tem muita empresa, muita, vamos dizer assim, marca, sei lá, o cara ele tem uma lojinha de cachorro-quente ali na esquina. Ele, não, peraí, eu preciso colocar meu logo, porque meu logo vai chamar as pessoas para comerem na minha barraquinha de cachorro-quente. Talvez não, mas se o cara for abrir uma franquia que tá em várias cidades, que tem um aporte financeiro por trás, ele não pode contratar o sobrinho dele para fazer um logo por 10 reais. Aí ele precisa pensar em conceito, em cor, em nome, em fonte, em tudo. entendeu? E aí eu acho que vai muito do empreendimento. Não que o cara da esquina lá do cachorro quente, se ele quiser pagar R$1.000 pra alguém fazer, pra ele virar uma franquia mais tarde, é totalmente aceitável que ele faça. Porque aí ele vai obter o sucesso dele. Mas se ele não fazer também, ele tá atingindo pouca gente. Agora, é que eu falei, uma empresa grande, não pensar nisso, sucesso ela não vai ter. É dinheiro, vai ser dinheiro jogado no lixo. Eu até citar, por exemplo, um exemplo do Papo Aberto e do Papo de Calçada. Quando eu pensei no logotipo do Papo Aberto, eu pensei, e aí eu tive um problema no logotipo e nem vou falar nesse mérito, mas hoje esse logotipo foi criado do zero. E aí eu pensei, pô, se o meu podcast chama Papo Aberto, eu vou meter dois balãozinhos como se eu estivesse falando e escrevo do lado Papo Aberto. Aí já subentende que é um papo, é dois balõezinhos ali de diálogo, então alguém conversa, são duas pessoas conversando. O Papo de Calçada, se você olhar o símbolo do Papo de Calçada, é uma calçadinha com microfone. Então tem esse lance do logo. E se você não tiver essa perspectiva, mesmo que você chamar o nome de um podcast, mas você tem outro logo que tipo, não remete ao podcast. Exatamente. Então esse lance de marca, de logo, realmente como falam, né, cara? Nas aulas de marketing, os caras falam assim, o logotipo é o RG, é seu RG, cara. Quase seu CPF, vamos dizer assim. É mais até do que... E logo, é assim, hoje eu trampo nessa área, mas não mais na parte de design, né? Mas na parte artística. Mas quando eu pego pra fazer, mesmo dependendo do projeto, eu faço, às vezes a pessoa ela vem com a ideia, ela quer 1 milhão de coisas. Aí eu falo pra ela, mano, você já pensou quando você for imprimir isso aqui pequenininho? Você acha que vai dar pra você enxergar isso aqui pequeno? Ah, não vai. Eu falo, tá bom, você vai fazer uma camiseta, então a sua loja vai patrocinar um evento aqui na cidade. Mas a impressão é só em preto e branco. Você tá querendo 6 cores diferentes. Você acha que vão fazer? Ah, putz, não vão. Então, eu não gosto. Hoje em dia eu evito de fazer logo. Porque o logo é uma coisa que... A pessoa que tá pedindo, ela tem uma ideia. Ela visualizou na mente dela. Ela tem a ideia. Mas ela não sabe fazer. E aí ela passa pra você todo o conceito. Ela passa todas as ideias. E você vai lá trabalhar em cima disso. Aí você pega a ideia. Ah, é porque vai remeter a isso, a cor, aquilo, não sei o quê. E aí na hora que você faz, a pessoa olha e fala, ah, não é o que tava na minha cabeça. Só que você já trabalhou, você ficou dias ali trabalhando. Aí a pessoa fala, ah, não gostei. Aí toca você começar tudo de novo. Muita gente entende quando você explica esses conceitos, né? De impressão, tamanho, mas muita gente fala, não tô nem aí, eu quero que você faça o que tá na minha cabeça. Aí é foda. Esse lance da logo, foi até na época que eu mudei a logo do Papo de Calçada, eu vi no Jovem Nerd falando sobre isso, sabe? Não sei se foi um Nerd Office, acho que foi um Nerd Office que eles falaram sobre essa questão de logo e tal. Eu falei, pô, faz sentido. Isso tudo que o Danilo tá falando, você vai minimizar, colocar um tamanho pequeno e tal, você vai fazer... Tudo tem que encaixar. Eu falei, cara, isso faz muito sentido, sabe? Isso faz muito sentido. Você precisa colocar a logo pequenininha na capa do episódio. Você consegue fazer, sabe? Tem que fazer isso. Então, eu acho da hora, sabe? Um cara que eu lembro muito que era preocupado com isso, eu estudei engenharia, então assim, sempre tava de olho nele, que era o Steve Jobs. Porra. O Steve Jobs, ele tinha um conceito na hora de apresentar o celular novo, sabe? A forma como ele apresentou. Tanto que depois ele começou a ser copiado, sabe? As pessoas... Então, aquele jeito de apresentar a roupa e tal, os momentos de fazer... O próprio formato do... Não sei se vocês estão ligados nisso, mas os iPhones, né, da época do Steve Jobs, o formato deles, a dimensão deles, tudo era pensado, sabe? Não era uma coisa assim, faz assim, tá bom? Tipo o Samsung, que todo ano lança um Samsung de um tamanho diferente. O iPhone, ele tinha um padrão, sabe? O local dos botões ali, as teclas, o lugar de apertar para ir, para sair, não sei o que, é tudo pensado, mano. E eu acho isso muito louco, sabe? Porque não é à toa que hoje o iPhone, a Apple, ela é reconhecida pela qualidade dos seus produtos, sabe? É pensado desde tudo, cara, os mínimos detalhes. Esse esforço que eu acho foda, assim, que o cara tem o sucesso por causa disso. Esse foi um cara que, voltando lá no começo, ele focou onde ele queria chegar, ele começou numa garagem e ele chegou. Talvez, assim, pra mim, eu vejo que o sucesso é isso. O cara fala, puta, eu quero ter uma marca mundialmente famosa, eu vou trabalhar 24 horas pra isso aqui e vou entregar 110% aqui. E ele conseguiu, e ele chegou onde ele queria. É, foi o que eu falei no começo, né, cara? O sucesso, ele se dá se você... É o que eu te falei, se não adianta nada você levantar a mão pra Deus e pedir pra ele te dar a parada se você não faz um esforço pra poder correr. Exatamente. Então, se o seu trampo, cara, ele tem que estar ali, igual você falou, cara, 110%, 130%, 200%, pro seu trampo ser reconhecido até a hora que alguém olhar e falou, caraca, esse cara é bom mesmo, vamos dar uma chance pra esse cara? E aí alguém vai dar chance pra você e você vai chegar num lugar que você vai falar, aí você vai olhar pra trás e falar, caraca, eu andei tudo isso aqui. E aí você, acho que o sucesso, na real, acho que resumindo o sucesso, é aquele falar assim, ufa, terminei, agora posso ir, sabe, mais ou menos assim. Eu até tenho uma historinha pessoal, não sei se vocês me permitem contar aqui. Claro. Mas que é baseado nisso que a gente tá falando, de você focar e chegar. Apesar dos podcasts e tudo, eu tenho no meu Instagram, eu faço umas artes e tal, e hoje eu meio que tô vivendo disso. E uns 5 anos atrás, eu comecei a fazer uns posters, assim, eu gosto muito de UFC e tal, então eu começava a montar uma artezinha ali, outra aqui, meio que sem saber, né? Aí eu falei, cara, um dia eu quero aparecer em algo oficial do UFC. Isso há uns 5, 6 anos atrás. E, tipo assim... nesse período, cara, eu basicamente a minha vida se tornou isso. Sentar no Photoshop, ficar 3, 4, 5, 6 horas montando arte e evoluindo. No começo desse ano, eu fiz uma arte para uma atleta que foi campeã e tal. Ela usou a arte no perfil dela e o UFC fez um vídeo lá na academia dela onde aparece a minha arte assim. Um foco, assim. Caralho, que foda. E, tipo, meio que foi uma das maiores lutas do ano que teve. E o treinador dela foi treinar ela com a arte que eu fiz na camiseta e apareceu no vídeo. E, tipo assim... Caralho, mano. Esse é o cara que fala que não tem sucesso, né? Foi aquilo. Eu mirei em alguma coisa assim e eu falei, cara, eu quero. Porque o UFC, ele não dá muita oportunidade pra artista. É bem difícil, assim, sabe? E eu mirei, eu falei, cara, eu quero aparecer em alguma coisa oficial um dia. E aí foi, demorou 5 anos, mas eu consegui. Eu não tô rico com isso, nem nada. Tô aqui fudido ainda, mas o que eu queria fazer, eu consegui. Pô, mas pelo menos já tem um portfólio foda, né? Se alguém perguntar assim, que acha que você já fez aqui um vídeo do UFC aqui, ó. Pois é. Foi difícil chegar, aquilo que o Adriano falou. É 300%, cara. É você focar, trabalhar, porque aquilo. Não adianta você pedir um milagre e não rezar, e não, sabe? Você tem que correr atrás, cara, não adianta. Aí sim você talvez vai conseguir o sucesso. Muita gente tá correndo até hoje. Não veio ainda, mas talvez vai vir, né? Você não pode parar. Depois dessa, eu acho que a gente pode encerrar, porque acho que não tem nem mais o que dizer. Se o pessoal não entender o que é sucesso até agora... É, o cara esperou o final do programa, falou, agora vou dar um chute no meio da perna. Perfeito. Danilo fez um plot twist no final, velho. Foi a cereja do bolo do Danilo. Na vida de podcast, falar que tem sucesso é complicado. É verdade, cara. É, aí é complicado, mas pelo menos nessa área... E assim, no podcast também, eu acredito que todos vocês aqui perdem horas e horas da semana de vocês pesquisando sobre o tema, editando, postando. Talvez vocês não tenham o sucesso que o Nerdcast teve, mas quanto tempo demorou pro Nerdcast ter o sucesso? Um dia talvez a gente pode chegar também, cara. Não, e esses dias aconteceu um lance que você falou dessas paradas de assim, né? Esse tava no Twitter assim, eu tava sem sono, era o quê? Mais ou menos uma meia-noite e pouco, quase uma hora da manhã, tava sem sono. E nisso o Collor de Mello, o ex-presidente, agora senador de Alagoas, ele tweetou, né? Eu sigo ele no meu Twitter. E eu, cara, despretensiosamente falei assim, senador, você toparia uma entrevista aqui no Papo Aberto? Aí o cara topou, velho. Caralho! Ele topou, vai vendo a cena, vai vendo a história. Ele topou, aceitou a entrevista, abriu o DM pra mim. E eu tenho até print aqui, abriu o DM pra mim, deu o telefone do assessor do cara, mas quem disse que o assessor do cara atende? Porra, mano! Caramba, que broxada! Pô, broxei, você não sentei eu, e eu fiquei super empolgado. Falei, agora, pô, vou trazer um senador, um ex-presidente, primeiro presidente depois entrevista foda, mano. E aí, já tava preparando as perguntas na cabeça, já tinha preparado as perguntas na cabeça. E eu tenho aqui, mano, depois eu mando pra vocês, você me manda? Eu despretensiosamente, me falei, duvido que esse cara vai, eu topo. Oxi, ele topou? Ah, manda lá no DM, falou, senador, tá lembrado? É nisso que ele foi no DM, eu agradeci e tal, ele falou assim, aí ele falou, ó, vou te dar o telefone do meu assessor, André, entra em contato com ele. Aí no dia seguinte já entrei em contato com o cara. O cara nem por um decreto, nem se o Bolsonaro der um decreto agora, ele não atende aquele telefone. Puta merda. Mas assim, cara, eu não desisti porque o sim do cara já tive, entendeu? Então, você vai saber se o cara aceita aí. Pô, cara, você é show de bola, velho. Sensacional. Pô, aí eu vou falar, eu já participei, já fui entrevistado num podcast que o Collor também foi entrevistado, né, pai? esse vai ser o maior sucesso da minha vida. Eu entrevistei um entrevistador de um ex-presidente. Puta, olha. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Bom, antes de ir para o nosso momento cultural, gostaria de agradecer aos nossos padrinhos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Renato Morim, que indica aí para os nossos ouvintes o canal no YouTube chamado Colecionadores de Ossos, um canal de ciência voltado mais para paleontologia. E também ao nosso padrinho Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco. Muito obrigado, pessoal, pela ajuda de vocês. E dando seguimento aqui ao nosso momento cultural, pessoal, pode indicar aí um livro, uma série, um filme, qualquer coisa que você se sentir à vontade, uma música. E aproveitando também, já faça indicação de onde os nossos ouvintes podem encontrar o podcast de vocês, os feeds, as redes sociais. Manda aí pro pessoal. Bom, então a minha indicação aqui, na verdade, todo mundo já assistiu, mas eu tô maratonando, que é o Largados e Pelados. Pô, cara, show de bola. Largados e Pelados, só assistindo, minha mulher, tamo curtindo demais essa... A gente assiste sempre em partes, né? Agora a gente tá parando pra assistir desde da primeira temporada e indo embora, muito legal mesmo. Então, pra quem nunca assistiu Largados e Pelados, eu super indico. E pra quem quiser, falando já do Papo Aberto, pra quem quiser escutar o Papo Aberto, tem um site, né, o podcast papoaberto.com.br, e você pode também encontrar nas redes sociais, @papoabertobr no Instagram e Facebook, e nos principais agregadores, né, o Google, o Spotify, e aí o Apple, enfim. E é isso, esse é o Papo Aberto. E mais uma vez, agradeço pelo convite, Gui. Bom, eu fazer indicação, eu queria, vamos lá, indicar uma série, eu não sei se vocês já assistiram ainda, tô terminando de ver também, que eu achei muito legal, foi aquele documentário que fizeram da Netflix lá, sobre o Chicago Bulls e o Michael Jordan lá dos anos 90, o The Last Dance, né, o arremesso final. Nem pro Chicago Bulls eu torço, mas eu achei muito legal, muito bem feito. É, vale aí você perder uns minutinhos para assistir. E assistam também, tá todo mundo falando, tá no hype aí, que acabou agora há pouco, Dark, pô. Se vocês não assistiram, assistam, que é muito legal. Terminei de ver, gosto pra caramba de Dark, muito bom. E sobre o Doublecast, eu já ouvi esse disco, vocês encontram o Doublecast lá no doublecastpodcast.blogspot.com e nas redes sociais, é só procurar Doublecast Podcast, você vai encontrar a gente. Estamos lá falando. Antes a gente falava só de rock, agora a gente tá mais abrindo pra música, porque a gente era um podcast de metal, onde os hosts são fãs de Lady Gaga e Shakira. Então a gente abriu um pouco assim. Então a gente tá guardando o momento. Vai ter episódio de Shakira? A Lady Gaga já teve, foi um dos melhores, aliás, o episódio sobre Cromática. E já ouviu esse disco? Teve Lady Gaga também, falei sobre o The Fame. Lá já é um pouco mais sério, né? Eu conto histórias, falo curiosidades sobre o disco. É um pouquinho mais curto também, mas você encontra lá em jaouviuessedisco.com e nas redes sociais também, é só jogar Já Ouviu Esse Disco, que você vai encontrar lá no Twitter, no Instagram. Facebook a gente não tá, porque Facebook não entrega mais nada pra ninguém, então é nem terrível, compensa perder. É terrível, tipo Orkut. Exatamente, é isso mesmo. Bem, eu vou falando de mim então, né? Todo mundo falou de série, agora eu vou recomendar um álbum, na verdade, né? A Ellie Goulding, que lançou um álbum novo essa semana, que foi da semana passada, na verdade, que é o Ragtime Blues. Pra quem gosta de folk, um pop indie, tipo, vai adorar esse álbum também. E também uma outra cantora que eu tenho ouvido também bastante essa semana, que é a Pitzon, que é uma cantora colombiana, pra quem curte um reggaeton misturado com a música pop indie. E o meu podcast, o Popularizando, pra quem quiser procurar, a gente tem o nosso site, que é o www.popularizando.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, você é só procurar @popularizandocast. E a gente também está disponível em várias plataformas também. Spotify, Google Podcast, Castbox. Qualquer plataforma vai encontrar a gente. Pô, bacana. Já quero agradecer, né, a participação de vocês. O sucesso do podcast é isso também, da gente ouvir o pessoal e convidar o pessoal vir participar. Eu acho isso muito da hora. Eu ouço o podcast de todos aqui, sou fã e indico fortemente para todo mundo, os ouvintes aí do Papo de Calçado, vão lá ouvir. Quem gosta de música pop, vai lá ouvir o Popularizando. Quem gosta de rock, vai ouvir o Doublecast, já ouviu esse disco. Quem gosta de entrevistas interessantes, sempre entrevista muito bacana, que às vezes a gente não espera muita coisa e o Adriano tira, assim, umas perguntas muito da hora. Uma das entrevistas que eu mais gostei dele foi de uma blogueira de Instagram, cara. Eu achei muito da hora a entrevista. Então vão lá, procurem esses podcasts, dá uma força lá pro pessoal, vai lá e comenta, cheguei aqui pelo Papo de Calçada, pra gente ver que se o Papo de Calçada tem alguma relevância aí nessa podosfera. E a minha indicação vai ser o filme Old Guard, The Old Guard, tá na Netflix. Eu achei esse filme muito da hora, cara. Pra quem assistiu o Resgate, né, que foi mais famoso aí recentemente também, com aquele cara que faz o Thor, tem a mesma pegada, sabe? A mesma pegada, a jornada do herói e tal, mas tem um plot bem interessante. Tem uma parada ali entre eles que, assim, meio que quebra, te tira da caixinha ali no começo do filme, e eu me interessei. A protagonista é fenomenal, assim, ela tem um carisma que você compra o bagulho, sabe? E ainda deixou um plot para um segundo filme também sinistro. Eu tô esperando demais que tenha um segundo filme, que a história é muito legal. Old Guard tá na Netflix. O Papo de Calçada, vocês já sabem, encontra nas redes sociais aí, Twitter, Instagram, Facebook, o arroba Papo Calçada. Temos o nosso blog, que é o Papo de Calçada Podcast.blogspot.com. O grupo do Telegram, t.me/Papo de Calçada Podcast. E tamo aí, por aí, trocando ideia. Temos os outros podcasts da casa, TV na Calçada, o Papo de Lingerie e o Papo Solo também. Tem a vergonha nossa, que é o Chulé na Teta, mas vai lá ouvir também, que é legal. E galera, valeu, tamo aí, semana que vem de volta, mais um episódio maravilhoso, mas logo mais estaremos aqui de novo. Um abraço e tchau. Olá, ouvintes do Papo de Calçada. Estamos há 3 anos produzindo conteúdo semanalmente. Isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade. Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na internet, decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente e precisamos da sua ajuda para que esse sonho se realize. Para isso, abrimos um canal de apadrinhamento no site padrim.com.br e no PicPay. Lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor. Como retribuição pela ajuda, você terá acesso a conteúdos exclusivos. Doando R$1 por mês, você poderá divulgar algum projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada. Pode ser um podcast, canal do YouTube, Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo. Doando R$5 por mês, além de ter o projeto divulgado, você terá acesso ao episódio exclusivo gravado presencialmente no nosso encontro. E doando R$10 mensalmente, você ainda receberá um e-book da radionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão, com uma versão estendida da história junto com um audiobook. Faça parte desse sonho, doando pelo site padrim.com.br/papocalcada ou pelo perfil @papocalcada no PicPay. Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e essas recompensas valerão neste prazo. Desde já, agradecemos e esperamos a sua ajuda. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.